Renato Rocha. Portal do Arrocha. Por que que eu reservei lugar pra dois? Pra que que eu comprei duas escovas? Uma rosa e uma amarela. Coração, você esqueceu que a gente esqueceu dela. Detalhe por detalhe eu planejei. Gastei o que eu não tinha pra casar com ela. Errei, me endividei. Aquele amor agora só sobrou as parcelas. E sentimento de apartamento, lua de mel, sem chão, sem céu. O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato. Suíte com hidro completa em armários. Procura-se alguém pra ocupar espaço. Brinde, leva amor, lua de mel com tudo pago. O apartamento é todo no porcelanato. Suíte com hidro completa em armários. Procura-se alguém pra ocupar espaço. De brinde, leva amor, lua de mel com tudo pago. Detalhe por detalhe eu planejei. Gastei o que eu não tinha pra casar com ela. Errei, me endividei. Daquele amor agora só sobrou as parcelas. E sentimento de apartamento, lua de mel, sem chão, sem céu. E o que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato. Suíte com hidro completa em armários. Procura-se alguém pra ocupar espaço. De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago. O apartamento é todo no porcelanato. Suíte com hidro completa em armários. Procura-se alguém pra ocupar espaço. De brinde leva amor, lua de mel com tudo pago.